Mas você acha que o Estado vai aí mesmo assumir isso? Você fala assim no bar, é? Eu não sei como eu falo no bar, eu tenho que estar no bar bebendo pra saber. Véi, se ligue, mas você acha que o Estado vai assumir mesmo isso? Que porra nenhuma, Estado vai assumir nada. Porra nenhuma.